agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, a emissão diária da sua hora de almoço, que tem apenas 30 minutos, mas que lhe traz, nesses 30 minutos, um pouco da alma portuguesa. Vamos então hoje ficar com o Fado de Coimbra. Escolhi para esta quarta-feira, meio da semana, aquele dia que nem a carne nem a peixe, porque já está tão longe do fim de semana que passou e ainda está tão longe do fim de semana que vem aí. Mas deixe-te levar pelo fado e relaxe ao som das guitarras, ao som dos belos poemas, como das belas vozes que ouvimos aqui, neste meu, seu, nosso, Diga Lá ao Senhor Fado. A Antinoeb tem coisas assim, programas assim. Já sabe que contamos neste programa com o seu pedido em www.radioantinoeb.info ou então em geral.radioantinoeb@gmail.com. Duas portas de ligação para que você peça o seu fado, sinta a alegria ao canto do olho e o coração a palpitar. Contamos com isso, com o seu pedido. Fique à vontade, este Diga Lá ao Senhor Fado é o seu programa da sua hora de almoço. Um programa feito especialmente ao som da guitarra para si. Vamos ficar então com o Luís Alvelos, Última Luz. Depois ficamos com Rainha Santa, na voz de Carlos Pedro. E para terminar esta seleção, O Céu é Azul. Fique por aí, aproveite e deixe-te levar pelo som das guitarras do seu Diga Lá ao Senhor Fado. Aqui, na Antena Web, sempre em português. Até já. ficar. E as rosas dadas aos pobres eram flores do teu altar. E as rosas dadas aos pobres. Diga lá ao Senhor Fado. Foram três fases de Coimbra, três belos momentos e grandes momentos, momentos feitos por doutores, alunos, fossem eles professores ou reitores, não interessa. O que interessa é que cantavam e cantam e trazem para nós o tradicional fado de Coimbra. Vamos então continuar neste Diga Lá ao Senhor Fado com mais três fases. Vamos chegar com o Fado da Verdade, Coimbra aqui e agora, e depois, para terminar, José Afonso com Canção de Embalar. Aproveite aqui neste Diga Lá ao Senhor Fado, um programa feito especialmente a pensar em si, e já sabe que é sempre, sempre com a alma portuguesa, sempre, sempre em português. Thank you. Eu já não sei de onde venho, eu já não sei por onde vou, peregrino do destino sem destino. Não queiras saber quem foi, nem me perguntes quem sou. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Oh, outra que eu souber na noite escura. Sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. Chegamos então ao fim de Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Foram algumas das músicas de alguns dos fados de Coimbra que lhe trouxe. Eu espero que tenha gostado e espero também poder, nos próximos programas, trazer sempre os seus pedidos. Já sabe que em www.radio29.info há sempre um espacinho para si. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Ou então em geral.radio29.gmail.com, o nosso endereço eletrónico, que também está sempre ao seu dispor. Faça o seu pedido, ouça o seu fado, deixe que o coração palpite e que a lagriminha até o canto do olho apareça. Não é vergonha nenhuma emocionar-nos e muito menos ao som do fado. Nem pensar, deixe-se aproveitar. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã para mais meia hora de pura e verdadeira alma portuguesa. Espero que tenha gostado de estar connosco. Eu gosto muito de estar consigo. Desejo-lhe uma boa tarde, um resto de dia muito feliz e aproveite o resto de dia que tem. Pode ser que seja um dia quente, cheio de sol e muita alegria. Esperemos que sim. Fique bem, até amanhã. Este foi o seu Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na Antena Web. Sempre, sempre, em português. Até amanhã. Se esvaiu ao longe o sol em sangue já tombou. O som das guitarras se esvaiu ao longe o sol em sangue já tombou. Tão perto aqui também para nosso mar tombaram Brojo e António Portugal. Tão perto aqui também para nosso mar